É muito fácil louvar quando tudo bem está em nossa casa. Parece que não estamos passando por momentos difíceis. O coração não ficou amargurado, não ficou triste. Até esquecemos de louvar a Deus. Mas quando vem a prova, quando vem a tribulação, o fogo da prova, da luta, é tão difícil louvar. Mas aquele que louva sabe o segredo de louvar. Aquele que louva a Deus de coração sabe o segredo e o resultado de louvar. Aleluia! Santo é o Senhor. Se a tristeza em seu olhar for constante e os motivos de angústia aumentarem a cada instante, coração amargurado, sofrimento indesejado, tudo isso Jesus pode transformar. Você crê nisso? Se a tristeza em seu olhar for constante, e os motivos de angústia aumentarem a cada instante, coração amargurado, sofrimento indesejado, tudo isso Jesus pode transformar. Canta! Bendita Ele, todo o seu sofrer que Ele vai te responder. Canta comigo, Belo Horizonte. Se a tristeza em seu olhar for constante, e os motivos de angústia aumentarem a cada instante, coração amargurado, sofrimento indesejado, tudo isso Jesus pode transformar. Solta a voz! Conte pra Ele todo o seu sofrer, que Ele vai te responder. Conte pra Jesus Cristo, que a tristeza vai embora. Louve que a angústia agora.